é que o baile da meia volta, que vai à meia e volta ao lado. São recordações antigas que ainda hoje é lembrado. São recordações antigas que ainda hoje é lembrado. Caminhei do Porto Santo, passei nas ondas do mar. Yeah.